Pra quem gosta de chegar tarde em casa, deixa alguém muito, muito importante esperando. Se liga aí, ó. Você pode perder. Sem saber a que horas vai chegar. Que hora você vai chegar hoje? Ligo a TV pra tentar me distrair. Mas você não chega e eu volto a insistir pelo seu.